sou uma music, Doberman, pra fazer virar. Só, tem que fazer virar, fazer virar, sim. Tem que fazer virar, melhores dias pra nós, né? Tem que fazer virar, fazer virar, sim. Mas alegria, é claro. Viram que lindo, a noite virou dia quando o sol brilhou no horizonte exuberante e me fez acordar e enxergar o infinito mar do dom de Deus pra gente mergulhar. Me fez virar o disco, cantar a paz e o amor que há muito não cantava, nem tinha mais ouvido. Me fez sentir capaz de transformar a realidade dessa nossa vida num quadro esculpindo a verdadeira imagem, o verdadeiro som, a verdadeira música vinda do coração. Transformar um em um milhão pra somar com os irmãos, como o milagre da multiplicação. O que era solidão, eu transformei em música e fiz com meus irmãos uma participação nas ruas do mundo, na vida ou no som. Tem que ser raro como os Doberman pra fazer virar, né, João? Fazer virar, vem sim, tem que fazer virar. Fazer virar, vem sim, tem que fazer virar. Sonhar, acreditar. Fazer virar, vem sim, tem que fazer virar. Fazer virar, vem sim, tem que fazer virar. Realizar, trampar. Gueto, favela, becos e vielas, nada vai mudar o que nós tem no coração. Nós vai fazer virar, certo, sangue bom. Nós vai fazer virar, certo, sangue bom. Irmão, pega o beco e eu vou correr, trampar. Os pé de black só quer arrastar. Zica sai de mim rapidinho. Sim, domino meus passos e devagarinho vou revendo tudo que faço. Se o horizonte some, tem que ter fé, tem que ter raça, malícia pra ficar de pé. Qual é? Enfrentar a maré. Neste mar nós vai fazer virar, quem viver vê. Já é derrubar as barreiras que vem. Guerreiro não se faz de refém, também não atrasar ninguém. E pelo certo, com Deus à frente, nós vai além. Fazer virar, vem sim, tem que fazer virar. Fazer virar, vem sim, tem que fazer virar. Fazer virar, vem sim, tem que fazer virar. Fazer virar, vem sim, tem que fazer virar. E valerá cada letra, lágrima ou gota de suor. Fé pode mover, trazer o seu melhor. Várias histórias, noites em claro. Sonhos e vários momentos, bom em quadros. Experiência sim, valerá a pena. Sou pelo que acredito, sem problemas, mil dilemas, mil fitas. Vi pra me redimir. Segui o instinto, sim. Amadureci, escolhi entre a porta estreita e a larga. Do passado trago pouca glória e as marcas. Sonhar, projetar futuro, viver do bagulho. Descer do muro, reconstruir com entulhos. Não perder o foco, não se envergar. Quando a tentação frustrar pra arrastar, creia que o dia bom virá. E valerá, você é do tamanho do seu sonho e quem viver verá. Fazer virar, vem sim, tem que fazer virar. Fazer virar, vem sim, tem que fazer virar. Fazer virar, vem sim, tem que fazer virar. Fazer virar, vem sim, tem que fazer virar. Fazer virar, vem sim, tem que fazer virar. Fazer virar, vem sim, tem que fazer virar. Fazer virar, vem sim, tem que fazer virar. Fazer virar, vem sim, tem que fazer virar.